In fact, exasperated mind, too late, say fair, Theronian opinions, find shelter their own way, your world to mine, and peace is bound to live in by morning. Choices turn out to be a good breed, but only until the second day. Another day. time and about everyone. News like that, then I have to visit everyone that means you know more than shit to you. Don't be too busy to care about the score. My hotel, can I count how many times I fell for the same one? Yo, the blah, blah, blah. Oh my god, whatever story. Welcome back to whatever I said. You think you belong to never get for me. Heartless bullshit that never said a word that sounded to me. I've always thought that you didn't stay for so long. Failed to see how much you said to me. Said that rambling on was not just everything to me. Been waiting to tell you how we're both in danger now. Obrigado. Tá calor, né? Senhoras e senhores, nosso guitarrista Matheus Fattori. Ele é solteiro, de vez em quando. Meio feio falar isso. Muito feio, né? Vamos lá. Opa! Rock! Eu quero é rock! Thank you. protein of the myriad protein is the with an appetite to buy. Enough to talk to Miller's that you're going down. Perforated as depression of bitter times. Final crime and wreck, direction of actual lies. All open, planting to the sky. Floor for way too long, I've been scrubbing in the floor for way too long. Coming for the way too long, scrubbing the floor for way too long. Coming for the way too long. Obrigado. E aí, Araraquara? É hora de um pouco de teoria política. É feio eu chamar aqui de Araraquara, porque a gente estava em Cuiabá, a gente chamou lá de Goiânia, então eu acho que é talvez uma tradição a gente errar o nome das cidades, mas é de propósito, é piada. A gente toca sertanejo também, em Goiânia. A gente é uma banda dupla. O espetáculo general, uma versão perfeita da vida, é o movimento autônomo, um não-vivente. C'est-à-dire de la forme générale de la scission dans la société, produit de la division du travail social et organe de la domination de classe. We'll be right back. goes. In all the entertainment's lips, we read the promise of a future. God to bliss day is how we sit. Language without reply, the world is already filled. Now it's a matter of transforming it. If sleeping is blissful, then I'll stay away. Essa é a nossa última música. Obrigado. Muito obrigado. E eu queria falar uma coisa, a gente teve uma pequena falha, né? A gente trouxe alguns CDs, só que foram só alguns. A gente vendeu ontem e sobraram 4, 5. Tem poucos, quem Mas quiser, corre lá. A gente faz questão de quem quiser. Mas corre! Passa seu endereço pra gente que a gente vai mandar pra vocês por correio. Dessa vez a gente ali sabe. Obrigado, Enxame Coletivo, pessoal do Pé de Macaco e Lucas. Valeu pelo apoio. Vamos lá? Vamos! Cause we accepted our privilege to mine. noite. Obrigado.